的。 2-2-7-8-2 continue to approach. Stand by for landing clearance. Report runway inside. Less traffic headed inside at 500 feet. Okay. We'll call 2-2-7-8-2. 793, decola 21, chama o controle de frequência 20218. 208, bom serviço. Seven we have now moderate rain. The runway is wet. Wind is 180 degrees, 10 knots. Report runway inside. Report, 2-2-7-8-2. Aguarde autorização de pouso e informe o avistão. Sim, 3305. Runway inspector, 2782. Roger, clear to land, runway is wet. Wind 180 degrees on 09. Clear to land, runway 10 to 2782. 3305, aeronave na sua frente, uma milha da cabeceira, avistou entre 400 e 500 pés. Informe o avistão. Sim, 3305. Seven eight two on the ground at 30, lead to the right and call ground control 121.9. Make it via echo ground 121.9 as 2-7-8-2. Acione identificação na praia de Morro para interceptar a chegada a Morro, QNH-10 no meio, desça para o nível 050. Identificou 050, vando bom. Zona 882. 3305, a visão. Autorizado pouso, vento 180 graus, 12 nós, pista molhada, 3605. Livre pouso, 3605. A 3305, solo aos 32, táxi à direita, chama 21, solo ao solo. 219, tá, 3305. O ABSA 8487 está pronto, com espera da 9. ABSA 8487 está autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 180 graus, 10 mais. Autorizado a alinhar e decolar o ABSA Uno 973, chama o centro, Recife Uno, 28.35, alterne 1.25.1. Uno 2835, 1.25.1, 973, grato. Azul 4235, autorizado procedimento ILS Whisky, reporte na final. Autorizado ILS Whisky, azul 4235. ABSA 8487, decola aos 35, chama o controle de frequência 120, decimal 8. 08, no 8487. Salvador, boa noite, bom dia, ABSA 8487, cruza 2000, pro Caracaju. ABSA 8487, contato radar, suba via, saída pouca para o nível 370. Linha para o 370-487. final do ILS Whisky, azul 4235. 35, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, 95, azul 4235. Torre Salvador, boa noite, azul 4235, final do ILS Whisky. 235, sim, a gente fora avistando. A última aeronave avistou em torno de 500 pés. Pista molhada, evento 1 no 80 graus, 109. Gente, 4235. Abissa 8487, chama centro. Recife 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Centro, Recife 1545, alterne 126, 8487, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Janeiro 6313, aproximando-se do ponto de espera 181, está o número pronto. 6313, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera 10063. Boa noite, Gol 1170, acione identificação, dessa via chegada por médio 1 para 2000 pés, QNH 10 no meio. Tem possibilidade de ir para o ITAP? Do ITAP, Gol 1170. Bom, ITAP, desce para 2000, ajuste 16, Gol 1170. Obrigado. É 6313, autorizado, Lema 10. Lema 10, 6313. Azul 4235, solo aos 44, livre à direita, chama 21, decimal 9, som. 1219, azul 4235. Rumo 8, correção, Oxanel 6313, autorizado, detalhe, vento 190 graus, 109. Estabilizado, gol 1882. Boa noite, chame a torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, gol 1882. Corrigou no 888, está estabilizado no X-Ray. 888, aguarde a autorização de pouso e forma vistando. Aguarda. Canem 6313, aquela 46, chama o controle de frequência 20-8. 20861, 313, vamos trabalhar. Canal 63, zona 3, contato radar, sua via, saída São Bruno para o nível 360. Via para o 360, 63, zona 3. Falamos, a pista já está livre, a pista molhada, a última aeronave avistou em torno de 500 pés, vento 1,80 graus, 1,09. Sim, chegou no 8,8,8. Gol 1,1,7,0, posição pequena de direita, então uma formação sem acidente. Autorizado, desvios. Avistou? Avistou, gol 982. Autorizado todos os chamalhões. Voo 1888, solo 50, táxi à direita, chama no 21, desse Alonso. Direita, solo 19, do 3-1-3, chama sendo Recife, em 1-2-2-35, alterno 25-1. 1-2-2-3-5-1-2-5-1, Xanero 6-3-1-3. Negativo, Xanero 6-3-1-3, corrija apenas a primária, 1-2-8-3-5. 1-2-8-3-5, a primária, Xanero 6-3-1-3. 1-1-7-0, autorizado, final e aliás X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Estabilizado, gol, 1-1-7-0. Estabilizado, Gol 1970. Gol 1970, chame a torre, Salvador em 18, decimal 95. 895, obrigado, TV. Torre Salvador, boa noite, Gol 1970, estabilizado, final da 190. Gol 1970, ciente, informe a avistando. A última aeronave estou em torno de 500 pés, pista molhada, momento de chuva leve. Ok, ciente, vou estar avistando, Gol 1970. Controle de Salvador, boa noite. 6224, Oceanair descendo, restrito ao 150 com informação alfa. Também 6224, essa unidade de identificação, desça via, chegada boa, médio 1 para 2.000 pés, QNH 10 no meia. 10 no meia, via, boa, médio 1 para 2.000 pés, sua autoria sentido a Duna? Afirmo, Oceanair 6224. Controle de Duna, obrigado, 6224. Zero no meio, confirmando ajuste para o 6224. Afirmativo, Oceanair 6224. Obrigado. Gol 1970. Gol 1970, atualizado o pouso. Pista molhada, 1-80 graus, 1-0 graus. Pouso, Gol 1970. Salvador, boa noite, tá 31-78-220 para 150. Boa noite, tá 31-78, acione identificação, prossiga via, chegada bom mediúna para o nível 050, QNH 10-15. Via para o 050, tá 31-78. Xanema 224, corrige QNH, QNH 10-15, autorizado final, e aliás X-Ray, pistão no zero. Reporte estabilizado no localizador. 1095, reportaremos estabilizado, X-Ray para 10, 6224. Zero, solo 00, zero, 0100, zero, zero, zero, zero, zero, direito 1219 só. 219, obrigado. Salvador, TAN 3178, pode voar e TAP. Afirmativo, TAN 3178, após o TAP, disse havia chegada para 2000 pés, que é legal no 015. Pode TAP, desce via, 1015, TAN 3178. Acione a identificação dessa via chegada bom médio 1 para 2000 pés, que é legal no 015. Eu pressiono 78, autorizado final e anel sexway, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, reporte estabilizado no localizador. Boa, azul 490, ponto espera pronto. 4980, autorizado, aliás, decolar, pistão no 0, vento 1160 grau, via 12 anões. Parece ser 9 milhas, possível tentar para o final de 9 milhas. Esse aqui decola pistão 0, azul 4, canal da 1-0. 6-2-4, continua a aproximação, informe a avistona. As condições agora melhoraram, estou estimando perto em torno de 1000 pés, hein? Informe a avistona. Reportarendo, pode informar o vento? Até 1-7-0 graus, 6-2-9, pista molhada. Obrigado, 6-2-4. Alonso, o controle? Afirmo, decola o 09, chama o controle 2018. 208, obrigado, boa noite. 224, avistou já? 650 pés, avistamos, 624. Ok, 7, autorizado pouso, bicho molhado, vento 1-5-0, grau 59. Livre, pouso 1-0, 624. Salvador, boa noite, azul 4980, livrou 3000 pés, na Puca. Não, Boa noite, Azul 4980, contato radar, suba via, saída Puca para o nível 350. Autorizado via Puca 350, Azul 4980. Controle Azul 4980. Azul 4980, prossiga. Desvios à esquerda, proa 040 por umas 20 milhas. Desvios Azul 4980, reporte quando possível pro Ajamo. Ciente, grato, Azul 4980. Xalé 624, solo aos 11, táxi à direita, chama 121 em cima 9, solo. Direita 219, 6224. Voando na proa de Jamo, Azul 4980. No 31-78, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 18-95-31-78, uma boa noite, bom trabalho. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, tá 31-78, está estabilizado, não é que fez? 6-6-1-78, teto estimado em 600 pés, informei avistando. Pista molhada, evento 1-3-0 graus, 8 nós. Novamente 0, foi pro Romeu Foxtrot 0 no 8. Pro Romeu Foxtrot 0 no 8, obrigado, Azul 980. 4980, chama centro Recife 125 decimal 45, alter 126 decimal 85. O centro Recife 1245, alter 1285. Obrigado, boa noite, azul 4980. Boa noite. 605, como espera manter a posição? Mantém posição. 92, 110, 103, 178. 3178 autorizado, pouso, Ventura 20 graus, 62 anos. Livre, pouso, 103, 3305 autorizada, né, mantém 10. 3305, ali mantém 10. Autorizou 78, aluno 7, taxa direito 219, solo. Direito 219, né, 3178, uma boa noite. Boa noite, Golo 723, acione a identificação, dessa via chegada a Bonf para 2000 pés, QNH 10015. Via chegada 10015, Golo. Zona LS, 970 da Gol. Quase 70, chama a Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, obrigado. Salvador, boa noite, 970 da NLS, 1900. 3605, aproximação, autorização de pouso. 3605, autorizado a decolar, Ventura 20 graus, 8 lanches. Iniciando 3605. Correio 970, tem chuva sobre a pista, senhora? No momento negativo, só se estiver muito leve, negativo. Sim, obrigado. Zero, já tem pouso autorizado, pistolo zero, ventulo 30 graus, 8 nós, está avistando? Ah, afirmo, já avisou, tem livre pouso 909, 70 da Gol. Sim, o pista molhado. Ok. Ventura 3305, decola os 21 no chão controle, frequência 120, decimal 8. 1208, 33, 0, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, Atran 3305. 3305, boa noite, contato radar, sua via saída PUCA para o nível 330. 330, saída PUCA, Atran 3305, alguma possibilidade de voar Aru? Vejamos, Atran 3305. Atran 3305. Boa noite, 6212. Acione identificação, desça via, chegada bom, média 1 para o nível 050, QNH 1015. Tá, fechando M2, 1-2. Wait, runway 1-0. Ok, clear the lineup and wait. Runway 2, excuse me, 1-0, American 2-3-0. Zero, solo 2, 3, táxi à direita, chão 1, 2, 1, decimal 9, solo. Direita, mesmo 9, o 9, 3, 0. You're clear for takeoff the wind is 1-2-0 degrees, 8 knots. Thank you, sir. Clear for takeoff runway 10, American 230. 230 airborne at 26, call now, control 1208. 28, American 230, good night.